2223, plantão pronto, disparo no lugar pronto. Passareiro 2223, está autorizado a linha e decolar da 10, venta 120 graus 109. Linha de decolar, passareiro 2223. Bom dia, voo 4299, ponto de perdão 10 pronto. Ok, o 4209 após o Embraer 145 da passareiro, está autorizado a linha e manter. Então, voo 145 da passareiro, ali mantém, voo 4299. Confirme quem chamou a turma. A sua transição está intermitente, eu só compreendi papatão. Confirme o restante da matrícula. Ok, Papa Tango até Lima Tango, prossiga. Ok, aguarde um instantinho, Copa, até Lima Tango. Parou 2223, decolada Zoro 3, chame o controle 120.8. Parou 208, passarei do 2223. Bota ali uma tábua, encontra-se no heliponto da RMAL ou tá aqui em Salvador? Heliponto da RMAL. Foi em Salvador, mano? É, pode dar distância. Pronto. Só tá lhe matando, só mais um instante a cota. O voo 923, mantém o passo, espera. Tá mantendo, 2299, decolagem autorizada, são no 0, vento é 140 graus, 109. Autorizada a decolagem da 10, 4299. O voo 923, alinha e mantém a 10? E mantém na 10, 923. Hotel Lima Tango, cópia? Hotel Lima Tango, autorizado. L. Lima, Feira de Santana, mantendo 510. E a decolagem é a partir do presente ali, ponto com a proa norte. O controle opera em 120.8, 120 decimal 8. O código transponder é o 0143. Hotel Lima Tango, informe fora do solo, decolagem que contém risco, Hotel Lima Tango. Azul 4299, decolado ao 06, chame o controle em 120.8, boa viagem. 8, Azul 4299, bom dia. Oscar Papagol, Fiat Chame, chame táxi. Golo 923, decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é 1-30 graus, 1-12-9. Certo, decolagem, 1-9-3. Chane, Mike F. Delta, chame táxi. Gol 923, decolado ao 08, chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 08, tem um ótimo trabalho, 923. Comente. Fora do sol, vamos para nós, Papa Tango, até o Lima Tango. Ok, até o Lima Tango, mantenha para o norte e chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. Grato. Dois Salvador, bom dia, Oxane 6225, pronto, quanto espera no zero? Oxane 6225, autorizado a linha e manter 1 no zero? Gente, autorizado a linha e manter 1 no zero, 6225, dois. Omar. Pepe. Corre, bom dia, Oxane 6312, ponto espera pronto. Bom dia, vou chamar a 6312, mantenha o ponto de espera. Vou chamar a 6225, complete o alinhamento, após tem livre a decolagem da 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-3-9. Está autorizado a alinhar e decolar 1-0, vou chamar a 6225. E o Oxane 6312, após o foco, a companhia está autorizada a linha e manter 1 no zero. Após o foco, a linha e manter 6312. Chame no ponto de espera, dá 1-7. O Oscar Papagolf, o melhor, chame na papá, sem ingresso. Papa Golf, tá autorizado o táxi pela 17, chame a linha de pronto. Eu sou o Papa Golf, Mike, aqui, bom dia, acione, chame táxi. Na 6225, decolado ao Zuno Uno, chame o controle em 120, decimal 8, boa viagem. Agora com controle 108, obrigado, bom dia, bom trabalho. Excelente. Na 6312, está autorizado a decolagem da 10, o vento é 130 graus, 10 nós. Iniciando 632. Mike, da Alta Táxi até o ponto de espera da 17. Autorizada a decolagem da 17, Oscar Papa Golf, o vento é 150 graus, 8 nós. Xené 6312, decolado ao Zuno 4, chame o controle, 120.8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Valente. Mike Delta, alinhar e manter a 17. Aguarde um instantinho no ponto de espera. Guarda 3304. Oscar Papa Golf, decolado aos 14, chame o controle em 120.8. O Oscar Papa Golf, boa viagem. O Golf solicita retorno e abriu aqui uma tampa. Ok, então dá pra gente curve à esquerda, ingresse na perna contra o vento da 10 e aguarde pra cruzar o campo. Golf. Ok, o Golf dá pra gente, ingresse na perna do vento agora da 17, curvando à esquerda, cruzamento do campo autorizado, informa Tucano na final da 10, a 1 milha do externo. Só confirmando abrir algum compartimento de mala no avião? Não, é apenas aqui a tampa do óleo. Nós vamos retornar, fechar em seguida e sair. Ok, ingresso na perna do vento da 17, agilizando o cruzamento do campo e aguarde para o regresso. Ok, vai entrar na perna do vento da 17 agora. O Mike é com Delta, abandone a 17. Ou o senhor tem condições de decolagem imediata, confirme. Ok, está autorizada a decolagem da 17, Tucano no externo. O vento 150 graus 13 nós, Mike é com Delta. Papagolfo na perna do vento da 17. Ok, cruze o campo, ótica Papagolfo, mantém a perna do vento da 17 e aguarde para girar a base final 17. Salvador, Força Aérea 1-4, 1-8. Força Aérea 1-4, 1-8, avistado, trem baixado travado. Checado, tá livre o pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus 1-3-9, informo Sikorsky, já acabou de decolar da 1-7, tráfego adicional cruzando o campo, é um Charlie 402, não interfere no pouso onde os tráfegos. Oi, Mike, Eco Delta, transfere controle. O Mike Eco Delta, sua decolagem que será usando 7, tome a proa de Itapuã e chame o controle, 120.8. A proa de Itapuã, 120.8 Delta. Torre Salvador, batia 988 Lagoon, 2 milhas para Índia Serra. Chegou no 888, segue um Tucano, o seu número 2 para o pouso, ajuste 1-0 ou 2-0. Ok, já está na mínima de aproximação, 125 de grau, chegou no 888. O Oscar tá apagou, se alongue um pouco mais a perna do vento. Temos 3 aeronaves na final ILS e reporte na rotatória. Oh. Bravo que Luiz que acione, chame táxi. Golf, ao sobrevoar a rotatória, mantenha espera no setor, aguardando para interceptar a final da 1-7. Ok, Golf. Salvador, bom dia, Xenia 63 no ano. Número 3, Calpouso, segue um Boeing da Gol. Seguindo, pessoal, e para confirmar o ajuste é 1-0-2-0, o Xenia 63 no ano. 1-0-2-0, no o Mike Aquila? Consiga, Mike Aquila. Tá em voo de manutenção, vai demorar ainda um pouquinho pra iniciar a decolagem aqui. Ok, o senhor tá no pátio 4, confirma? Assim, no pátio 4. Ok, reporte para o táxi, ok? Ok, reporte para o táxi. Fábio 1-4-1-8, no solo 1-9, agilize à esquerda, liberando na hotel e no pátio militar, frequência livre. O 1-8-8-8, pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-7-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, 1-8-8-8. Só para a informação, temos um RBS da Xené passando externo. Mantém ainda o setor da rotatória, aguardando para a final da 1-7. Oxenia 6319, para informação, temos um